Caiu de novo. Vou puxar outra na extensão, que tá zoado. Caiu? Também caiu o baixo. Ah, é o baixo que caiu, foi isso. Vai, vai, vambora. Cara, dá um grauzinho. Ei, som, som, som. Thank you. que chama visão oculta. E aí, quem tá com copo aí, vamos brincar aí, que só se chama o Brinde 2. Vamos partir. Só os moleques, só os moleques, é nóis. Caralho. Nossa, sem palavras, tô sublouco, maldita zoeira. Do caralho, mano, todos os caras aqui, mano. Muito bom, muito bom, velho. Thank you. Thank you. We'll be right back. Agora nós estamos com mais dois. Mas não deu vazar ainda? Vitinho, segura aqui, cadê o Vitinho? Mas continua, como é, lógico que deu vazar. Valeu, Catório! Aê! Vamos agitar com nós! Queria agradecer a presença desses caras aqui, ó.